nasci, me criei no lombo do cavalo. O meu DNA é do interior, mas de repente fui para lá na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Queria correr, foi, ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada e depois ela. Hoje eu bebo apaixonado. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada e depois ela. Relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Oh, oh, oh. Hoje eu bebo apaixonado. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada e depois ela. Hoje eu bebo apaixonado. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado.